Você quer explicações, eu não tenho pra dar. Sem palavra igual neném, que desculpa o dadá. Chegou no ponto que se achar que não dá. Porque conversa se vai tudo acabar. Mas acho que dá pra você me xingar. Eu não vou ficar boladinho que nem criança que não quer jogar a bola. Mas a bola é dele, ele quer levar pra casa só pra ter o prazer, estragar o prazer. Mas não adianta, eu falo coisas bonitas e não sei como o som pra você que é planta. Não se espanta, eu escrevi e decorei tudo isso ontem depois da janta. E o que que você conta? Além do que se apronta, o que que você conta? Que deve suas contas. E o que que você conta? Além do que se apronta, o que que você conta? Não vai me dar suas contas. Eu queria sair pra gente correr de manhã. Queria trazer café com pão no seu divã. Queria ser gentil que nem D'Artagnan. Queria ser tudo que não sou e mudar amanhã. Queria mais ou menos, é tudo meio mentira. Só funciona no começo, por mais que você prefira. Depois de um tempo a gente nem se vê, só se cala. Fica só em frente da TV, mal se fala. Por qualquer coisa você se abala. Chego no trabalho, não ganho em vez de uma bala. Dizem que é a convivência. Acaba tudo um grande jogo de conveniência. Seu amor não acabou, pelo menos a paciência. Pois há tempos disso eu tenho ciência. Já não ouço a consciência, nem o coração. Tô surdo, isso é minha penitência. E o que que você conta? Além do que se apronta, o que que você conta? Não, diz que deve suas contas. E o que que você conta? Além do que se apronta, diz o que que você conta? Não vem me dar suas contas. No mundo que nem camaleão, tô preso na garrafa das manias que nem um cramulhão. Tudo que fazíamos juntos não tem um masculhão. E toda comida gostosa parece entulhão. Sem tempero e sem sal, não atiço desespero, eu sou mesmo um boçal. A gente tá em fim de festa, chama um táxi, tá enrugando seu lábio. Não é preciso o astrolábio pra ver as gotas que caem mesmo com sol lá no céu. 40 graus aqui, zero no meu coração de papel. Não dou indenização que nem tão. Perdão coração, mas não nos vemos amanhã. E o que que você conta? Além do que se apronta, e o que que você conta? Não, diz que deve suas contas. E o que que você conta?